está tão triste, vem se alegrar. Aceita Jesus Cristo para no céu morar. Vem, ó pecador, vem, ó pecador. Se Jesus te chama com muito amor. Vem, ó pecador, vem, ó pecador. Se Jesus te chama com muito amor. Vem, ó pecador, Jesus está dizendo, ele é o caminho que para o céu conduz. Se estás cansado deste mundo cruel, vivendo a vida que leva, não pode entrar no céu. Vem, ó pecador, vem, ó pecador. Jesus te chama com muito amor. Vem, ó pecador.